esquerda. Agora aquece, aquece, aquece, aquece, aquece na pressão. Aquece, aquece, aquece, aquece, aquece no rubrão. A galera esperou, agora ele chegou. Tá todo moderno, um verdadeiro show. A galera esperou, agora ele chegou. Ele tá todo moderno e vem com o seu novo show. Agora pega uma latinha, dá-lhe uma golada. Agora pega uma latinha, dá-lhe uma golada. E vem dançando com o rubrão. O águia de fogo vai tocando na pressão. E vem dançando com o rubrão. O águia de fogo vai tocando na pressão. Com o top DJ Bonka e o DJ Príncipe, eles vão pra cima da galera. Fazem a onda, soltam fogos. E a galera enlouquece. Fazem a onda, soltam fogos. E a galera enlouquece. Bota na pressão, rubrão. Bota na pressão, rubrão. Bota na pressão, rubrão. Bota na pressão, rubrão. É DJ Melly, um exemplo de DJ mulher do Pará. Elias Batidão, o DJ cantor do Pará. Bota na pressão, rubrão. Bota na pressão, rubrão. Bota na pressão, rubrão. Bota na pressão, rubrão. Joga a mãozinha direita. Joga a mãozinha esquerda. Aquece, aquece, aquece, aquece, aquece na pressão. Aquece, aquece, aquece, aquece, aquece no rubrão. A galera esperou, agora ele chegou. Tá todo moderno, um verdadeiro show. A galera esperou, agora ele chegou. Ele tá todo moderno e vem com o seu novo show. Agora pega uma latinha, dá-lhe uma golada. Agora pega uma latinha, dá-lhe uma golada. E vem dançando com o rubrão. O águia de fogo vai tocando na pressão. E vem dançando com o rubrão. O águia de fogo vai tocando na pressão. Com o top